0305. Tenente da informação, que foi autorização Galeão, está no Finger 8. Bom, Runa 705, boa noite. Aonde que eu estou com a gente? Dentro de Caio Sango 1, na transição do Outlook. A senhora poderia repetir a gente? São Uno, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar Uno, transição Dóquilo. Sambi Uno, transição Dóquilo, aguardando o gol 1605. Boa tarde, Silta 3484, tem 204 a bordo, economia de 3 horas e 25, alta na campanha. Taxi via Patinho, de Fotografia Torre 1185, altimetro 1093, novo. Espaço, Índia, 1895, 14, confirma 186. Confirmando, 186. Ok, 34, 34. 1705, 4. Confirmo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360. Recola da pista 1-0, curva à direita, subida Sambo 1, transição Dótilo, via upper do 44, seguro, upper November 857, Bulls. Transponder 5454, controle 119, decimal 8. Está autorizado Galeão, nível 360, decolando a 1-0 com a primeira curva à direita, na saída Sambo 1, transição Dótilo, pela upper do 44, seguro, upper November 857, Bulls. 5454 no transponder, 198 controle, gol 1705. 1705, subida Sambo, Vitor Oscar. Sambo, gol 1705. Estou em pronto para pushback, ensinamento, cotejamento correto. Chama na, 705. Renovadora, Altan 3484.010, pronto. Altan 3484, autorizado, alinhar em decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 5-9. Ali decola 1-0, 3484. Oscar Limafa, desço em condições visuais para 1.500 pés, que na Gauna 0.3. Elle a pas 03, descendez vers bon, si tu fais pas un fixe, qui est NH1013. Bonjour, Sierra Alpha 0, chame o controle, Salvador, 119, décima 8. 098, boa noite. Passando 3484, contato com o radar na decolagem, pula para nível de voo 340 via saída São Bruno. São Bruno, nível 340 autorizado, San 3484. Para já 01, vou ir Bomed, para chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050, que é legal na 093. Marajá 01, que é legal no 013. 3484, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Sandra, está atendendo. Economia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Está trabalhando com a B1 na 69? Afirmo. Cruzada via Pátio Índia, consulte espera a torre 118, decimal 1 a 2 e a última entrada 093, bom voo. Autorizado, Pátio Índia, Pátio Índia, no plano de espera 18.6, voo no 305, boa noite. Cleared, final, IRS e pode ser deixar localized. Então, 2,500, 3,1,3, e a next, Europa 083, veteran to final, turn left heading to 210, limit is localized. Heading 210, for the localizer, only 10, Europa 083. Voo 168, dessa via, chegada por MED 1 para nível de voo 060, QNH 10013. Centro. Está autorizado, aliás, decolar 10, vento 10 graus, 069. Além decola no 0, voo 130. Carajá 01. Carajá 01, no desce, mantenha 4 mil pés, que legal no 013. 05 decolou de 22, no controle em 198, bom voo. 198, bom voo. Boa noite, 1705. Patrulha, boa noite, eu vou no 705, decola. 1705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída salvo 1. 360, salvo 1, gol 1705. Se possível, após a curva, é pro de Doppler. 1705, vou lida. Lida, grato, 1705. Tropa 083, reduce speed 2009. Reduce 2009, tropa 083. O 1968, desse manter nível de voo 050. 50, voo. 50, São Paulo, Rampra, Filha, Europa, 083. Sérgio, maintaining. 083. Papa 083, tu intercepta localize de costas, sunny left, heading 160, e pode establish a localize. F heading 160 to the localizer, Europa 080, call you and establish. Roger, Europa 083, descending to 2000 feet. Clear to sign ILS. Acho que ele mal para manter os corredores na parte paripe. Era pra 086, clear to descending to 2000 feet. Tá, 2000 feet, era pra 086. Da J01, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, após estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado LS X-Ray, da 01, foi estar estabilizado no localizador para J01. Estabilizando a localização, Europa 083. 083, complete final contact Tower 118, a small 6. 118, Europa 083. Clears land runway 10, Weezy 110 degrees 061. Clears land runway 10, Europa 031, clearance 1013. para a 01 está fazendo desvios? Negativo, tá voando para o Edidor agora. Carajá-01 está agora 9 milhas, mais 246 de dor. Deixa. Zona 705, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 35. Recife 251, no alterno 2835, Zona 705, boa noite. Eu posso ser água de algum campo, acho que Lima Alfa. Negro Alpha 30 vai aqui para my arrival, contact the ground 11-1-1. 11-1-1, Roma 33, we are the Take the call. Entrada e descida da Conquista, nível 100, decola da pistão 10, curva direita, subida árvore 1, transição elefa. Pois elefa, voa ao fora, passa direto da Serra da Conquista. Transponder 5466, controle Salvador 119, decimal 8. 2 decimal 6, boa. Gol 1168, pode prosseguir na descida? 1168, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal do procedimento LSX3, está estabilizado no localizador, reduz a velocidade para 200 nós, é o número 2 na aproximação. Ok, descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado e reduzir. Acho que o animal está avisando algum campo? Sim. Hello, Roma 4-9-3, Europa 03, maintaining the active. Europa 083, the Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 03. Estou em Salvador é o Papa Papa Oxa Lima Alfa? Papa Papa Oxa Lima Alfa, que negar no 013, continua a aproximação, reposta no através da Enrimar. Como que já tem um tráfego para posicionar o 10, tem como se guardar como número 2? Afirmo, número 2, Ponta Lima 10 ou na 17? Na 17. Afirmo. A gente prossegue e reposta no através da Enrimar. Patrão através da Enrimar. O Carajá zerou, está estabilizado no ILS, que foi da 10, tem embaixada instalada. Carajá 01, autorizado pouso pistão 10, vento 100 graus, 0 menos. Livre pouso pistão 10. O papá, papá, acho que o animal foi autorizado, consegui final no teste, pode através da RIMA. Baixa de mal, aproxima para um do CEF, portará através de mar. Limão, vou dar visual com a final da 17, a pista 17, confirmando. Passei um visual com 17, aproximando, para pouso. Gente, aguarde autorização de pouso, acho que limão. Lateral autorização? Limão. Lógica Lima Alfa. Lógica Lima Alfa. Autorizado pouso, pista 17. Autorizado pouso 17. Autorizado ILS, chegou 1168. 1168, completa de aproximação, chama a torre, 1168, decimal 6. 1168, muito obrigado, boa noite. Aí, Salvador, gol 1168, boa noite, autorizado ILS. 1168, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste e padrão. Aguardando, gol 1168. Carcará 01, no solo 36 dúzia, vai livrar a esquerda no hotel Bate Militar, estacionamento em sequência. Já na escuta, Carcará 01? Cara, já zerou na escuta, tá seguindo o Pátio Militar aqui, ali vou na primeira esquerda. Suficiente, afirmo. Obrigado. Papa, Papa, Oscar, Lima, Alfa, solo 37, apenas confirma o Pátio Piscina, o Pátio 5. Lima, Alfa, 4-0, tá?

1168, Salas 40, livre a pista direita, chame Salas Salvador, 121, decimal 1. Pia direita, 121, gol, 112, obrigado. Roda, gol, 168, volante, volante. 1168, boa noite, Alfa Juliette, 5.5. Alfa Juliette, 5, obrigado. 68. Tá na posição aqui, parado, esperando o trabalho da gente. Deixa eu ser coordenado. Que é a parte de pista que decola. Felizada Vitória da Conquista, nível 100. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor 1, transição Elefa. Pois Elefa voa ao fora para girar a Vitória da Conquista. Aciona 5471, controle Salvador 119.8. Correto, confirme PAB. Aeronáxia, chame torre 1-9, decimal 62, ajuste no 0-3. Quilômetro 322, desça para 4 mil pés, que é legal, na 013. Opa, te vai dar. Ela tem uma decolagem na saída árvore. Sente Mike Fox Trot Serra, sente do acionamento, chama outro táxi. O Mike Fox Trot Serra, me escuta? Tá o Mike Fox Trot Serra, me escuta? Está livre, 6322. Salvador, gol 2043, muito boa noite. Ciente da informação, autorização Guarulhos, 360. Com 2043, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida São Juno, transição Mótiva, e upper do 10, Taubaté. Transponder 5465, controle de Salvador 119.8. Ok, autorizando nível 360, decola da pista 10, São Juno, Mótiva 5465, transponder 19.